Se o ralo entupiu e tem goteira no telhado, se o cano estourou e você tá desesperado, Kevly Construções é quem tá sempre do seu lado. Tudo para a sua obra, do básico ao acabamento. Kevly Construções, construindo seus melhores momentos. Se você vai construir ou reformar, venha direto para Kevly Construções, onde você tem tudo para a sua construção. Vai construir, vai reformar, temos tudo para você, da base ao acabamento. Tudo mesmo, tijolos, areia seixo, cimento, telhas em geral, tubos e conexões, material elétrico e hidráulico, tintas, louças sanitárias, ferragens, ferramentas e muito mais. O que você precisa para a sua construção, passe primeiro na Kevly Construções e confira nossos preços. Faça seu orçamento, fale conosco, nós vamos dar um jeitinho pra você. E olha só, entregamos direto no seu endereço. Kevly Construções, facilitamos pra você nos cartões e a vista ou desconto é diferenciado. E a nossa entrega é super rápida. Kevly Construções, sua melhor opção. Telefone 3664-7077, Avenida Davi Alves Silva 86, em Buriticupu. Kevly Construções.